só Deus conhece bem. Louvor, honras e glórias é dele, mais ninguém. Aquele que dedica sua vida a Jesus terá que padecer e carregar a cruz. Não foi porque eu quis, foi Deus que me escolheu. O dom que hoje tenho foi Ele quem me deu. Calúnias, falsidades terei que suportar. Perseguições e lutas, vitória Deus me dá. Às vezes tenho medo de entregar um recado. Procuro me esconder, temendo ser pisado. Mas me lembro de Jonas, que desobedeceu as duras consequências que ele padeceu. Não foi porque eu quis, foi Deus que me escolheu. O dom que hoje tenho foi Ele quem me deu. Às vezes meus colegas me pedem pra mudar, dizendo que já era o que vivo a cantar. Mas eu digo que não, pois sou conservador e amo a sã doutrina e luto em seu favor. Não foi porque eu quis, foi Deus que me escolheu. Vitória Deus me dá. Há muitos que me amam e gostam de me ouvir. Há outros que me odeiam e me querem destruir. Mas nada me abala, pois tudo é normal. Jesus só fez o bem, mataram-lhe afinal. Não foi por Deus me dá.